Azul 4207, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, levou. Foi, levou na 260. Prossiga. É tráfego ônibus? Aproximação, vai seguir tráfego, a sua frente está 17 milhas. 1109, QNH 1099. 1109, Papa Romeo Delta Kilo Kilo, bom dia, prossiga. Confirmando apenas o PLB e a altitude que mantém. Se você está em condições visuais, tem algum transponder alocado? Gente, acione o transponder 01147 e mantenha-se em condições visuais no escudo controle, o Kilo Kilo. Tá, que você não tem condições de formar quantas milhas está de Salvador? Tem. Dois nove meia complexo, aproximação, torre 1-1895. 1895, boa. Solo Salvador, é o voo 1397, posição 6, puxa acionamento. 1397, posição 06, autorizado, chama ataque. Chama ataque, voo 1397. Decolado aos 35, sob controle na frequência 120 decimal 8. 20 decimal 8, até. Delta Kilo Kilo está autorizado para seguir direto o CAB e reporta no CAB. Salvador, muito bom dia, tá 3896, passou em terra. Machado instalado. Zero, direto coral. 140, direto coral, 35595. 09. 71909, 1409, 3290. Ligou 1-2-0, autoriza bem 700. Tá avisando o setor? Completamente, bem tudinho. Autorizado. Tio. 1983, taxa autorizada em frente, pátio Índia Alfa, ponto de espera do 10, torre 11895, altímetro 10 no norte. Põe um bom dia. O 1983 autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 130 graus, 05 nós, QNH 1018. Cabo, pode prosseguir pouso Salvador? Vai pousar no Cabo e depois prossegue para pousar em Salvador também, tá? Então agora para livrar a sinal da pista 10, vou na prova 250 por 2 minutos, após prossegue para o CAB. 250, positivo. 27, taxa autorizado, pátio 1 no Índia e Alfa, ponto de espera da 10, torre 1895, altímetro 1099. Gente, livre táxi Índia e Alfa, no ponto de espera 10295, ajuste 1099, gol no 397. Chanel 6140, coordena o município de solo. Após a passagem do Boeing da Goa, retaguarda, autoridade de pushback, acionamento, chama ataque. Coordenação solo, após a passagem do Gol, está ali o funcionamento, chama ataque, no 6140 da Oceana. Solo, 3896, ligando o posicionamento na Alfa. Então, 3896, ingressa na Alfa, Juliette, do portão 06. Juliette, para o 06, 3296. Tipo, vou papar Romeu Lima, bom dia, prossiga. Zero. Gol no 260, com a aproximação, abate pista livre, baixado, cravado, QNH 10118, vento 150 graus, 109. 7, igual no 260. Delta, que é o quilo direto do cabo e reposta final pro pouso. Final pro pouso, cara. Gol 1983, decolado aos 41, chame controle na frequência 120 decima 8. 208. Controle, Salvador, bom dia, gol 983. Gol 1983, bom dia, contato radar, gol 360, saída da Elfa. 0 na Delta Kilo Kilo, sinal cabe. Delta Kilo Kilo, frequência livre. Graças. Sim. Ciente, gol no 260. 0-5-3-2-9. Salvador. Bom dia, o Gol na 397. Com espera da ponte de João Granada da Companhia. Gol na 397, após o pouso do Gol da Companhia, autorizado a alinhar e manter. Após a linha e manter, Gol na 397. Uno 260 no solo aos 43, chame solo na sequência 121 no decimal 9. 219. O 260 tá liberando a sua escuta, bom dia. A 260, bom dia, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette pro 8, 260. Uno 397, autorizado decolagem, pista 10, vento 170 graus, 079, QNH 10, 18. 018, link de decolagem, Uno 397. Ocean Air 6140, está com 107 a bordo, alternativa é, Salvador, com 3:49. É 140, táxi autorizado à direita, Índia e Alfa, ponto de espera 10, torre 118, meia dúzia, altímetro 108. 108, altímetro à direita, ponto de espera 18,6, coxinha 6,3, 6,1, 4,0. Esse Delta Kilo Kilo prossegue via litoral, você conhece o farol de Itapuã? Altíssimo, tá. Reporta 2 minutos para o farol. Direção litoral, 2 minutos para Itapuã. Esse Delta Kilo Kilo, chama agora a torre 1-1895. 1-1895. Controle Salvador, Gol 1397, decola Dael, passa 1700 pés. 1397, contato radar, Gol 360, saída Dael. 360, subida Dael, Gol 397. Delta Kilo Kilo, local de estacionamento? Passa, já. Bahia, táxi aéreo. Gente, dá presente, autorizado liberar litoral com curva pela esquerda, chame final pela direita, direto para a Bata. Delta Kilo Kilo. Agradeço. Kilo Kilo. Ono 983, chame Recife, 1251. Ono 2. Barra meu olímpico, sabe o campo? Aqui é Matilo, senhora. Agora a torre 1-9895. 718-95, grato, Romeu Lima. Salvador, muito bom dia. O triplo papá Romeu Lima está na vertical do Ferraz. Janela 6140, aliás, decolar título 0, 140 graus com 8 nós. Tive janela, decolar no 0, janela 6140. Triplo papá Romeu Lima, intenção de pouso? Não, no 7 ou no voo direto na bata, senhor. Direto para a bata. Sente, mantém então a estrada do coco, reporte a vertical do shopping Litoral Norte. Vai chamar na vertical do shopping, o papá Romeu Lima. Fala, Gustão. E fala. Pare. E aí? Sente, chame no solo controlado, parte da bata, 160 graus e close. Grato. Delta quilo quilo no solo da bata aos 48, frequência livre estacionar. A 3198, bom dia, senhor, identificação, foi direto para o EDTAP, desce 3 no pé, esquina legal no 09. Esquina do EDTAP, com 1019, desce para 3108. Controle Salvador, bom dia, Oceaner 6140, passa 1500, na Puca Caju. Oceaner 6140, contato com a DAS, volta 350, sai da Puca. 350 Puca, 6140. Papá Romeu Lima, tráfego avistado, da presente, direto para a bata, autorizado pouso, reporte solo controlado. Vento 130 graus com 10 nós. Autorizado, vai reportar no solo controlado, Romeu Lima. Bono 397, chame Recife, 1251. 1251, obrigado, Bono 397. 27, bom dia, senhor, identificação, vou ir para o WhatsApp, 104 mil pés, que é legal no 019. Sim, mentira, 104 mil, comprou de estado. Na web 572, 10 mil, encerrado, beleza. 35595. Agora 55 milhas sudoeste de Salvador, sobre o radar encerrado, seu nome Léo, com 20 decimal 1. No 732, bom dia, senhor, identificação, autorizado a chegada Mário, desce ao nível 050-250, nós de escada. Afirmativo, descendo 050 e está marcando 240, ajuda? Afirmativo, mantenho. Uma viota desse para 2.1 pés, autorizada a final LS. A 2.1 é tomar na final de LS, fez uma vez. Trave 5.000 em TAP, o 3.1.2. Carive restrições. Obrigado. Xamã 6140, chame Recife, 12685. Informação FedEx. Apatão Gislete Bravo Delta, bom dia. Prossegue via corredor e reporte para a descida. O Senegal em Salvador, 09. autorizaria a gente voar na planta rotatória do centro? Ingresse no corredor Veracruz, mas a frente será autorizada a rotatória. Gente, Veracruz, obrigado. Papa Romeu Tango, Índia Bravo, bom dia pro filho. Confirme apenas o seu B. Você em condições de usar para o farol de Tapuã, reporte através do Parque do Açúcar. 3198, Leia Léa. 3198, complete aproximação, Torre 1, 1895. 1895, bom dia.